Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490. Em São Roque, 1430 kHz. Em Atibaia, FM 107,1. E em Bilac, 890 kHz. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. No estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados, 1060 kHz. Em Campo Grande, Rádio Imaculada M580. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. Aqui o Evangelho está em primeiro lugar. Seu coração. A Rede Imaculada de Comunicação leva até você o Rosário em seu lar. Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar, e nós já vamos dar início ao Rosário no seu lar. Você reza comigo, Valdo Rocha, nos trabalhos técnicos Alice Brandon. Lembrando que você poderá participar conosco apresentando as suas intenções pelo nosso WhatsApp no 119-8904-3747, e as linhas também estão liberadas. 0 operadora 11 4397-6520. Apresente as suas intenções também no nosso setor de relacionamento, no nosso atendimento ao Milite. 0 operadora 11 4397-6520. Estamos rezando por Dirce, de Santo André, Vera Lúcia, de Atibaia, em São Paulo, aliás, Indaiatuba. Vera Lúcia de Indaiatuba. Também aqui pedindo orações a Sueli Aparecida, de São Paulo, Marcelo Oliveira, de São Paulo, pedindo orações para ele, pedindo orações para toda a família. Estamos rezando por você, pelas suas intenções particulares, tá bom, Marcelo? Aqui conosco, Leopoldina, de São Paulo, Carlos Ferreira, de São Paulo, José Colasso, de São Paulo, Marisa Isabel, de São Paulo, Luciana, de São Paulo. Também aqui a Maria Dias, ela que é de Santo André, em São Paulo, pedindo orações. Iracema Passotto, de São Paulo. Vamos rezar também, nesse momento, por você, ouvinte, por você, milite dessa obra de evangelização. O Vandro, também de São Paulo, pedindo orações para ele, para toda a família. Jaqueline, de São Paulo, professora Jaqueline. Também estamos rezando, nesse momento, por Graça, Graça de São Paulo. Estamos rezando por você, pelas suas intenções. Cida, de Maceió, pedindo orações para ela, para toda a família. A Maria do Carmo, de São Caetano do Sul. Estamos rezando por você, Maria do Carmo, pelas suas intenções particulares. E você, meu irmão, você, minha irmã, pode rezar conosco. A linha já está liberada, 0 operadora 11 4397 6520. Também pelo nosso WhatsApp você apresenta suas intenções. 0 operadora 11 9 8904-3747.